Então vamos cantar. Como fonte de misericórdia para nós. Eu em vós confio, Jesus, diga. Eu em vós confio, eu confio em vós. Mais uma vez, ó sangue e água. Ó sangue e água. Que jorra do peito aberto de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós. Diga para Ele, eu em vós confio, Jesus. Eu em vós confio, eu confio em vós. E o que é que você confia a Jesus? Se você tem alguém doente na família, diga, Jesus, eu confio este enfermo à vossa misericórdia. Se você está com problema no casamento, diga, eu confio meu casamento à vossa misericórdia. Se você está com alguém que está passando por problemas emocionais, psíquicos, seja depressão, bipolaridade, diga, Jesus, eu confio esta pessoa e peço que a fonte da misericórdia recaia sobre ela. Nesta fonte buscarei água viva, beberei. Em vosso santo sangue me purificarei. Vamos rezar. Jesus, eu quero rezar a bênção da casa no Sagrado Coração de Jesus. Estenda a tua mão direita. Ei, ei, estenda a tua mão direita. Sagrado Coração de Jesus, abençoai a minha casa. Protegei o meu lar, ó Sagrado Coração de Jesus. Fazei que esta casa seja sagrada. Abençoai a cozinha, purificando de toda impureza. Abençoai o quarto do casal, que seja templo divino. Abençoai o quarto dos filhos e filhas, que não seja um esconderijo de drogas. Abençoai a sala de visitas, para que possam se sentir em casa. Abençoai a dispensa, para que não falte o pão de cada dia. Abençoai todo o terreno. Coloca teus arcanjos protegendo-nos de todos os males. Repita comigo. Sagrado Coração de Jesus, na minha casa sois o Senhor e Rei. Sagrado Coração de Jesus, abençoai essa água que será aspergida por toda a propriedade. Que esta casa te pertença, ó Sagrado Coração de Jesus. Abençoai a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.